localizada, né? Alinhada e decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0, grau de 1-2 nós. Bico nível 3-4-0, tá 3-3-0. autoridade ASP decolar, pistola 0, vento de 130 graus, 12 nós. Thank you. 2.10, autorizado pouso pistão a zero, vento 1.10 graus, 1.10 nós. Está decolado, está 1 a 0. 0, vento 120 graus, 120 nós.

O Júlio também tem um contrato no sul da ilha, uma cena no meio de 7, com pressão de 2.000, sempre com pressão de 8 para a sua norte. Deixa o controle 120 decimal 8, caviagem. 308, de onde está? Controle Salvador, eu papapá, bravo, de Bebó, cruzou o seu aeródromo, está com o de Serra Índia, com Índia, você tem fé na sua escuta. 7, Bravo Lima, Uniform, não tem tempo de 3, 20, 0, 1, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Bravo Lima, Uniform. Hotel Salvador, 198-295, fica lotado. Thank you. subindo até o corte, né? O Sultan Bom Velocidade Livre, até a Aerostar, bom Natal. Salvador 904, 23 para o Capuã, e o para a Bucina.